saber que eu sou Deus. Serei exaltado, serei exaltado. A última palavra é a minha. Eu sou Deus, serei exaltado, serei exaltado. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, nada te abalará.